I can't stop thinking about it. I'm okay. I'm fine. I'm wonderful. I never felt better in my whole life. What's wrong? I think I swallowed a fly. No. I swallowed a fly. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Estamos agora na emissão número 84, fizemos uma breve pausa para falar um pouco de cinema, mas hoje voltamos a ter uma emissão dedicada exclusivamente à música. Para começar, vamos ter um músico que este ano já lançou um fantástico single, chama-se Hotline Bling, falo de Drake. Eu não tinha ouvido este single na altura em que ele saiu, nem sequer acompanhei todo o furor cibernético à volta do videoclipe desta música, que é realmente muito particular. Mas para quem pensa que Drake só este ano se tem dedicado às grandes músicas pop, não é bem assim, porque ele já em 2013 lançou o seu último álbum, Nothing Was The Same, e teve lá um fantástico single, chama-se Hold On, We're Going Home. É assim que vamos começar a nossa emissão de hoje, que terá nestes momentos iniciais um maior destaque ao hip-hop. Ainda não o fizemos desde que voltamos às emissões e já se pedia há algum tempo. Ficamos então com a música de Drake de 2013, espero que gostem e sejam mais uma vez bem-vindos à Mosca. Fiquem desse lado, até já! Get over you. You left your mark on me. I want your high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. Just hold on. Just hold on, we're going home. It's hard to do these things alone. Just hold on, we're going home. Oh, oh, oh. I got my eyes on you. You're everything that I see. I want your high love and emotion endlessly. I can't get over you. You left your mark on me. I your high love and emotion endlessly. 'Cause you're a good girl and you know it. You act so different around me. 'Cause you're a good girl and you know it. I know exactly who you could be. So just hold on, we're going home. Just hold on, we're going home. Ficamos com Just Hold On, We're Going Home, o single do álbum Nothing Was The Same, de 2013, da autoria de Drake. Entre esta e agora a mais conhecida, Hotline Bling, eu muito sinceramente não sei qual escolher. Drake tendo uma muito complicada carreira no hip-hop, porque sempre teve muita dificuldade em afirmar-se, pelo menos tem a capacidade de criar boas músicas pop, e chega também assim a um outro público. Continuamos agora ainda neste género do hip-hop. Vamos agora voltar ao ano de 1990 a ouvir um dos clássicos deste género. Uma música muito dançável, muito divertida também. Conhecia há pouco tempo num filme que já mencionei no nosso blog, em ucoprofago.wordpress.com. Chama-se Dope, saiu este ano. É um filme muito dedicado à cultura dos anos 90 do hip-hop e tem uma fantástica banda sonora. De resto, é uma história muito simples sobre três jovens metidos num grande problema de tráfico de drogas. Conseguem fazer uma comédia com isso e esta música estava presente na banda sonora. É da autoria dos Digital Underground, é um marco do género. Samplou os Sly and the Family Stone, como também algumas músicas dos Parliament, e foi, com o passar dos anos, muito samplada ela também. O álbum é de 1990, chama-se Sex Packets e a música chama-se The Humpty Dance. Minha sugestão para os próximos minutos e já a seguir vamos ouvir uma editora muito particular e que trilha um caminho muito particular também no mundo do hip-hop. Por enquanto ficamos com os Digital Underground. Mas até lá ficamos com os Digital Underground. Ficamos também com All right, stop what you're doing, cause I'm about to ruin the image and the style that you're used to. I look funny. But yo, I'm making money, see? So yo, world, I hope you're ready for me. Now gather round. I'm the new fool in town, and my sound's laid down by the underground. I drink a bottle of Hennessy you got on your shelf. So just let me introduce myself. My name is Humpty, pronounced with the umpty. Yo, ladies, oh, how I like to funk thee. And all the rappers in the top 10, please allow me to bump thee. I'm stepping tall, y'all, and just like Humpty Dumpty, you're gonna fall when the stereos pump me. I like to rhyme, I like my beats funky, I'm spunky. I like my oatmeal lumpy, I'm sick with this. Straight gangsta Mac. But sometimes I get ridiculous. I'll eat up all your crackers and your licorice. Oh, yo, fat girl. Come here, are you ticklish? Yeah, I called you fat. Look at me, I'm skinny. It never stopped me from getting busy. I'm a freak. I like the girls with the boom. I once got busy in a Burger King bathroom. I'm crazy. Allow me to amaze thee. They say I'm ugly, but it just don't faze me. I'm still getting in the girls' pants, and I even got my own dance. So yo, Humpty, you're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. You stare, you glare, you constantly try to compare me. But you can't get near me. I'm giving more C and on the floor B. All the girls, they adore me. Oh yes, ladies, I'm really being sincere. Cause in the 69, my Humpty nose will tickle your rear. My nose is big. I'm not ashamed, big like a pickle. I'm still getting paid, I get laid by the ladies. You know I'm in charge, both how I'm living and my nose is large. I get stupid, I shoot an arrow like Cupid. I use a word that don't mean nothing, like Luke did. I sang on Do What You Like, and if you missed it, I'm the one who said, just grab them in the biscuits. Also told you that I like to bite. Well yeah, I guess it's obvious, I also like to write. All you had to do was give Humpty a chance, and now I'm gonna do my dance. The Humpty Dance is your chance to do the hump, come on. Myself, let me tell you a little bit about this dance. It's real easy to do. Check it out. First I limped to the side like my legs was broken, shaking and twitching kinda like I was smoking. Crazy, whack, funky. People say you look like MC Hammer on crack, Humpty. That's alright, cause my body's in motion. It's supposed to look like a fit or a convulsion. Anyone can play this game. This is my dance, y'all. Humpty Hump's my name. No two people will do it the same. You got it down when you appear to be in pain. Humping, funking, jumping, gig around, shaking your rump. And when a doodoo chump punk points a finger like a stunt, tell him step off, I'm doing the hump. The Humpty Dance is your chance to do the hump. Everybody, do me, baby. I do the hump. Humpty Hump. Come on and do the Humpty Hump. The underground is in the house. I'd like to send a shout out to the whole world. Keep on doing the Humpty Dance. And to all the ladies, peace and humptiness forever. Ficámos com esta Humpty Dance dos Digital Underground, é um marco do género do hip-hop, mas temos agora que avançar, temos também pouco tempo para dedicar a este género que eu tanto aprecio. Temos agora uma última sugestão, é um, desta vez, ao contrário dos últimos dois artistas, é um artista independente e que em 1999 lançou através da editora Anti-Con e no álbum de compilação que esta mesma editora organizou, lançou uma música chamada Nothing But Sunshine. Quanto a Anti-Con, é uma editora de referência no hip-hop mais underground, não se regem pelas grandes tendências do género e que vão acompanhando, claro, todo o circuito comercial, assim se pode dizer. Eles têm uma forma muito particular de fazer a sua música e a sua própria visão comercial é um reflexo disso. Esta própria compilação chama-se Anti-Con Presents Music for the Advancement of Hip-Hop, ou seja, música para avançar, de certa forma, este género. E dentro desta compilação há uma miríade de nomes que mais tarde foram importantes, nomeadamente os criadores do grupo Cloud Dead, também muito, muito preponderantes no hip-hop mais instrumental e mais abstrato. Aqui vamos ouvir Slug com a sua música Nothing But Sunshine, este músico que mais tarde viria a formar os Atmosphere, também eles uma referência dentro do hip-hop mais independente. Ficamos então com Nothing But Sunshine, é a nossa última sugestão. My childhood was messed up, so what? Everybody's childhood, like, this is the 90s. You find me one person that had it right. What's that got to do with me rhyming? What's left? Now when my mother died, I had to take it in stride. There ain't no room for pride in watching your father cry. And dad made it until maybe a year later, when they found his suicide inside of a grain elevator. Got over it, I had no other offers or options. Thought about whether or not mom and pop was watching. Never bothered with caution, no time for fear. Saw my folks carry fear for most of my early years. And I learned from it, turned numb and ignored the storm. A burning sun waiting for the world to plummet. Finished growing up under my uncle's roof. Taught me how to count all the way up to 100 proof. From watching him I learned how to gather nourishment, living off the different women that he had to nurture him. And on the surface I became a normal preteen, more afraid of nuclear war than snake bites and bee stings. My best friend was my TV, game shows and cartoons, substituted for puppies, rainbows and balloons. Now here I am, the shy type, and I think I'm doing alright, considering what it was like living my life. It's sunshine, it's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's nothing but sunshine. Now it's been 17 summers since I've seen my mother, but every night I see her smile inside my dreams. When I was younger, I didn't actually see the accident happen, but every night I see her smile as it shatters against her screams. I can only imagine Dad's internal reaction. Strain, infernal, burning, bound in his brain. What's it take to make a man that owns acres of land abandon the family plan and drown himself in his dreams? I'm glad I left that farm in northern Minnesota, where the time moves slower and the winters are colder. Became a city boy, where everybody acts like they older, where they stick to themselves and keep a chip on their shoulder. 26 years of age, no longer full of rage. I think it's safe to say I've turned a page on my childhood days. But yo, look, Ma, I'm a productive member of society. When I'm drunk, I make noise, but otherwise I live quiet. On the weekend, I go back up north to reminisce. Remember what it was like, pretending to be a kid. Late at night, I walk the fields and lurk in the shadows, getting even with life by murdering cattle. Sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I've got the month of May. Nothing but sunshine. It's all sunshine. It's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. You ain't gotta hold my hands. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. And I'm gonna be all right. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. You ain't gotta hold my hands. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine, it's nothing but sunshine. It's all sunshine. Sunshine is nothing but sunshine. It's nothing but sunshine. Nothing but sunshine. Nothing but sunshine. And I'm gonna be alright, and you're gonna be alright. You ain't gotta hold my hand, just walk with me tonight. And I'm gonna be alright, and you're gonna be alright. You ain't gotta hold my hand, just walk with me tonight. And I'm gonna be alright, and you're gonna be alright. You ain't gotta hold my hand, just walk with me tonight. Ficamos com a música de Slug e assim terminamos também a nossa incursão pelo género do hip-hop. Vemos de voltar numa próxima emissão. Porto Calling, a melhor loja de vinil do país, no Porto. Do jazz ao punk, do rock ao hip-hop. Porto Calling, a loja de vinil do Porto. Calling. A Porto Calling é uma loja 100% vinil que está sediada no Porto, na Rua da Conceição, dentro do centro comercial, e é uma rua que fica muito próxima da Rua da Setofeita. É preciso apenas tomar uma perpendicular a essa mesma rua e por isso está numa zona muito central do Porto. Caso não sejam do Porto, podem visitar a loja online em portocalling.com. É uma loja que tem um catálogo 100% vinil, tem uma série de novidades, de coisas que vão saindo neste momento, mas também de muitas raridades e álbuns mais antigos que compõem a história da música. Quanto à sugestão que eles têm para esta semana, vamos ouvir os Sleaford Mods e o seu single Bambi. Os Sleaford Mods são um projeto recente, data de cerca de 2007, e têm ganho mais preponderância a partir de 2012. Eles são britânicos e a sua música é muito crítica da sociedade e do consumismo e do capitalismo. O projeto musicalmente é muito interessante porque são apenas dois membros, um deles canta apenas. E o outro compõe toda a instrumentação muito rudimentar que faz de pano musical às rimas e às palavras do seu colega. Ficamos então com o single Bambi do Sleaford This Mods. song's about drums and war cannons. One, two, three, four. What are you telling people you're old for? Are you that bothered about it? You're in the pop star market. Oh yeah, forgot. Your big mates used to skate. Thrasher magazine. Oh yeah, forgot. Oh yeah, forgot. Commercial Road, you're never getting off it. You play gigs like Kurt Cobain. Oh yeah, forgot. Oh yeah, forgot. You play gigs like Kurt Cobain. Oh yeah, forgot. Fuck off, posy pants, rock toss. You're in the pop star market. Sexy promoters, untouchable organisations. Oh yeah, forgot. Oh yeah, forgot. Oh yeah, forgot. Oh yeah, forgot. Sexy QE2 like quiz night at the I puke on you. Inch, minge twat, quim, quim, quim. Die like a raisin face like Elvin Stardust did. Black leather, black leather. Steve Jones, 80s, didn't work out, but at least you did a tune with fucking Axl Rose. Minge twat, quiz night, bang, bang, bang. Who killed Bambi, man? Bo. Who killed Bambi? No mundo. Até já. Ficamos com a música do Sleaford Mods e o seu single Bambi. É a recomendação da Port Calling, uma loja 100% de vinil sediada no Porto e que tem a sua loja online em portcalling.com. Continuamos a nossa emissão e vamos regressar ao ano de 1986 e a partir daqui não mais voltamos ao século XXI. Vamos ouvir os Tuxedo Moon, são uma banda americana, experimental, mas que está também ligada ao género do punk, sendo que o punk, com o passar do tempo, também se foi-se desmistificando aquela noção de que o punk tinha que ser uma banda que fazia três acordes e entrava numa música cheia de energia. Essa imagem, com o passar do tempo, foi-se deteriorando, também quando apareceram os Joy Division, por exemplo. E os Tuxedo Moon fazem parte dessa espécie de um movimento do pós-punk. Têm uma carreira recheada de bons álbuns. Já ouvimos aqui há algum tempo na mosca um álbum de 1980 chamado Half Mute, mas vamos agora para o ano de 1986, para o que muitos consideram um dos últimos bons trabalhos dos Tuxedo Moon, que ainda hoje estão em atividade. Este álbum em particular não é necessariamente um álbum, porque é extremamente curto e tem, parece que, uma divisão entre dois conceitos musicais presentes no mesmo disco. Chama-se Ship of Fools, e vamos ouvir deste disco uma música que abre o disco, chama-se Atlantis, é uma fantástica canção. Quero apenas dizer que na capa do disco, uma fotografia muito bem conseguida, tem a seguinte inscrição: Concert at home for your dreaming and dancing pleasure. Ou seja, este disco é supostamente um concerto para ouvir em casa, para o prazer de dormir e dançar. Ficamos sim. Espero que gostem, fiquem desse lado. Até já. Ficámos agora com o Stuxedo Moon, deles ouvimos Atlantis, que abre este mini-disco Ship of Fools, data de 1986. Brevemente trarei também mais discos deste projeto americano, muito eclético ao longo da sua carreira e que são certamente marcantes na história da música. Vamos continuar, e antes de enverdarmos pela parte mais experimental deste programa, porque tenho ainda dois projetos que há muito tempo queria apresentar na Mosca, vamos agora ficar com uma banda icónica e que volta a Portugal no próximo ano. Eles têm muitos anos de carreira e são também muito marcantes, são os The Cure. Vamos ouvir do seu álbum de 1989, a fantástica música Last Dance. Se bem que este álbum, por ser tão coerente e tão bem trabalhado, qualquer música serviria. Há algumas mais compridas e que por uma questão de tempo não as podemos trazer, nomeadamente a Pictures of You, que é uma música seminal da carreira dos The Cure. Está presente neste álbum, chama-se Disintegration, é de 1989, e ficamos então com Last Dance antes de enverdarmos pela parte mais experimental da Mosca. gostem, fiquem desse lado também. Eu volto já a seguir com os Mr. Bungle. Até já! Ficamos com os The Cure e com o seu álbum de 1989, chama-se Disintegration, do qual ouvimos esta Last Dance. Relembro que eles voltam em princípio no próximo ano para tocar no Mel Arena e prometem trazer todos os êxitos e mais alguns, e também, dizem eles, tocar alguns inéditos. Enfim, é esperar para ver. Continuamos e entrando também na fase mais experimental da mosca, alguns projetos que eu acho que são muito interessantes e que precisam também de alguma contextualização. Primeiro temos os Mr. Bungle, que são o projeto de Mike Patton, um dos muitos projetos deste prolífico e experimental e eclético artista americano. Ele já teve uma série de colaborações muito importantes e muitas fora do seu género habitual, se bem que, tendo em conta uma carreira tão camaleónica como a de Mike Patton, muito dificilmente sabemos qual é o seu género principal. Para hoje escolhi o álbum dos Mr. Bungle, uma das suas bandas, chama-se California, foi o último disco deste projeto, saiu em 1999, e para começar vamos ouvir Retro Vertigo, é uma das canções mais audíveis e mais radio-friendly deste disco, que mais tarde em outras canções começa a ser mais experimental e mais eclético também. Para começar ficamos então com esta Retro Vertigo. Silver Eye. voltamos com mais música de Mike Patton. Até já. Ficamos com a música dos Mr. Bungle e ouvimos Retro Vertigo. Antes de avançarmos para a segunda música que vou retirar deste álbum California, de 1999, quero apenas deixar-vos dois excertos de outros projetos musicais de Mike Patton, os quais vão estar explícitos na descrição do podcast. Relembro que cada podcast é lançado com um pequeno texto que acompanha a emissão, para que eu não fale muito tempo ao longo da... ao longo do período entre as músicas, também para não amassar os nossos ouvintes. Então, primeiro com o Pranzo All Transista, um projeto de Mike Patton de 1997, ouvimos em fundo agora um pouco, aqui colaboram Mark Ribot e John Zorn, e outro projeto já de 2001, ou seja, dois projetos que balizam este álbum que estamos a ouvir de 1999, chama-se Lovage, é da autoria de Mike Patton com outros músicos, entre eles Dandy Automator e Kid Koala, mais conhecidos pela sua incursão na banda Deltron 3030, é um grupo de hip-hop que fizeram um álbum conceptual também muito bom. Este álbum mexe-se mais pelo género do trip-hop, é uma espécie de um álbum para ouvirmos num ambiente romântico, mas tem algumas nuances muito engraçadas. Eu gosto bastante deste álbum de Lovage. Foi possivelmente o primeiro álbum que eu ouvi que tivesse o Mike Patton ligado ao projeto. Posto isto, vamos continuar a nossa incursão por este álbum California dos Mr. Bungle, de 1999. Ficamos agora com Ars Moriendi, que ao contrário de Retro Vertigo, é uma música mais inacessível, porque vai buscar pedaços mais experimentais, mas não deixa por isso ser uma música muito interessante, até pelo contrário, eu acho que é realmente um dos trabalhos mais bem conseguidos deste álbum California de Mr. Bungle. Ficamos então com Ars Moriendi e voltamos já a seguir para o último destaque desta emissão, um álbum muito interessante de origem nipónica. Há muito tempo que eu queria... Ficamos com a música dos Mr. Bungle, ouvimos Ars Moriendi. Se gostaram, recomendo que ouçam o resto do álbum. Chama-se California, é de 1999. É o último disco deste projeto Mr. Bungle, mas é um álbum muito interessante e se calhar o melhor deles. Vamos avançar a nossa emissão. Este será o último projeto que eu vou apresentar nesta emissão. Temos duas faixas para ouvir do disco. Chama-se Revolutionary Pekingese Opera, é da autoria dos Ground Zero, são um grupo japonês. Tem 6 membros e este disco é um disco, alguns chamar-lhe-ão noise, é um disco que tem muita colagem sonora, à imagem do que já ouvimos nesta emissão por breves momentos de Mike Patton. É um disco em algumas fases muito extremo e pode ser também muito abrasivo, mas escolhi duas faixas que eu acho que são relativamente acessíveis e que mostram bem o conceito deste grupo. Primeiro ficamos com Red Mau Book by Sony, e logo a seguir falamos também mais um pouco sobre este grupo japonês. Espero que gostem, fiquem desse lado. Se não gostarem muito, fiquem na mesma, porque já a seguir temos uma outra faixa que... We'll be right back. lado. Até já. Ficamos com a música, e aqui música é um termo muito relativo, dos Ground Zero, chama-se Read My Book by Sony. Os Ground Zero são um grupo japonês, têm 6 membros fixos. Há um membro em particular que trabalha com uns giradiscos, como os DJs hoje em dia fazem no hip-hop. Ele fazia aqui umas com samples e pedaços musicais completamente externos ao conceito do que os músicos tocavam na altura. Aqui ele sampla filmes de artes marciais, também alguns anúncios, discursos políticos também, conversas de telefone, música clássica. Enfim, é uma mescla muito diversa de pedaços sonoros que ele vai buscar e que fazem com que este disco seja às vezes um pouco esquizofrénico e abrasivo, mas tem certamente muitos bons momentos, e é um disco, acho eu, muito interessante, e há muito tempo que eu queria trazer aqui à mosca. Eu conheci este disco, alguém me recomendou na internet, e essa mesma pessoa disse-me que, ao contrário do que ela pensava, eles conseguiram tocar este disco ao vivo. E é verdade, eu vi o vídeo, se calhar será mais fácil apreciarmos a atuação ao vivo, porque realmente vemos o que eles estão a tocar e o que faz parte da música que é tocada, e conseguimos discernir o que é tocado e o que é samplado. De qualquer forma, eu deixo o link para essa atuação ao vivo de 1995 na descrição do podcast, se tiverem alguma dificuldade em encontrar. Basta irem ao blog em ocuprofago.wordpress.com e lá terão tudo a que têm direito em relação a esta emissão da Mosca. Tenho uma última sugestão ainda dentro deste disco, chama-se Paraíso 1. É uma das faixas deste disco, Revolutionary Paganese Opera. Começa de uma forma mais calma, mais ambiente, mas depois também desbrava caminho por sítios mais complicados. Mas espero que gostem, espero que tenham gostado desta minha sugestão, deste grupo Ground Zero. E termina assim também a nossa emissão da Mosca desta semana. A próxima emissão não sei como irá ser, nem se será dedicada ao cinema, mas eu volto em breve com este projeto. Não se esqueçam também que podem acompanhar o blog em ucuprofago.wordpress.com e lá deixar as vossas sugestões ou opiniões, que serão certamente muito bem recebidas. E podem também, além disso, deixar uma nota no iTunes e deixar as vossas estrelas de 1 a 5, porque isso também ajuda na própria promoção do programa. Quanto a mim, é tudo. Mais uma vez, muito obrigado por terem ficado desse lado. Eu volto, em princípio, para a semana. Até lá, se tiverem alguma questão, já sabem, podem contactar-nos no Facebook, em facebook.com/amoscadarrumo, como também no nosso blog.